ou aquelas pessoas que tomaram a terceira e a quarta dose, que já está com mais de 4 meses, né? Na ocasião, também estamos aplicando a vacina da Pfizer pediátrica para as crianças de 5 a 11 anos e também a influenza acima de 9 anos aqui no complexo. Para aquelas crianças que têm abaixo de 9 anos, estão sendo direcionadas para os postos de saúde, porque no posto, Robert Jesus, eles fazem um controle, que algumas dessas crianças têm que tomar 2 doses. Vamos mais uma temática que me perguntaram. Após aqui, esse dia 20, as pessoas que ainda não fizeram seu quadro, né, completaram seu quadro vacinal, pode continuar procurando aqui ou nos postos de saúde? Pode procurar, né, tanto aqui como no posto. Aqui no Centro de Imunização, no Complexo de Saúde Mauro Henrique Cardoso Costa, as vacinas bivalentes estão funcionando através de agendamento. Então, você, usuário, você deve entrar no WhatsApp ou comparecer aqui à sede e fazer o agendamento da sua dose bivalente, que vai estar sendo aplicada durante toda a semana. O número do WhatsApp está disponível no Instagram Complexo de Saúde Limo. Só você colocar lá na pesquisa, Complexo de Saúde Limo. E você vai lá na postagem da vacinação e você pega o número do WhatsApp para fazer esse agendamento, tanto de adulto quanto de criança. Na questão, no meio de semana, qual é o horário de funcionamento aqui no complexo? Durante a semana, de segunda a quinta-feira, a gente funciona de 7 a 11 e de 13 às 17. E na sexta-feira, que é o caso excepcional, horário corrido até às 13 horas. Então tá aí, você que não completou seu quadro vacinal, não perca a oportunidade. Vacina tem no município disponível, então é só você procurar, como a orientação aqui do Robson Rafael, um dos coordenadores da saúde. Robson Rafael, mais uma vez, obrigado, pode ficar à vontade para as suas considerações finais. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez, Robert Gilson, a Rádio TV Educadora, que sempre está aqui nesses eventos, prestando informação de qualidade para a população. Agradecer também o empenho em nome do Dr. Júnior Biapina, que sempre vem conduzindo esses trabalhos com seriedade, né? Inclusive hoje, no sábado, a gente está aqui trabalhando, atuando em prol da comunidade limoeirense. E agradecer também o prefeito José Maria Lucena, que sempre está entrando em contato, perguntando como é que está a vacinação. Obrigado. Vamos ver as imagens das pessoas que estão aqui sentadas. Robson Rafael, afasta só um pouquinho aí. Pessoa esperando aqui, ó, o momento de colocar seu nome aqui na mesa dos funcionários, né, da equipe de saúde Limoeiro do Norte, da saúde, para depois seguir até a sala da vacinação. As pessoas trazem também os filhos, ficam aguardando, todo mundo sentado, tá bacana. Então, este dia 20, diferente aqui no Complexo de Saúde, o antigo SESP, que é o mais conhecido. Então, a gente faz o registro para a Rádio TV Educadora, no pé da notícia, Robert Gilson Silva. As pessoas aderiram ao chamamento que a gente fez a reportagem no meio de semana e aderiram e foram até o complexo de saúde aí, que tem vários serviços oferecendo à sociedade limoeirense. Bem, saindo da área da saúde, eu até disse que fui a vários eventos de saúde esse mês já, né? Parabéns aí à Secretaria de Saúde de Limoeiro do Norte, eventos que eu fui da saúde. E que desde da questão do fórum sobre a questão dos autistas, a questão também da conferência da saúde região do Vale do Jaguaribe, leste, não é isso? E atenção também lá do Hospital Regional Vale do Jaguaribe. E agora hoje estive também presente aí no complexo de saúde, já tinha ido no meio de semana, onde teve uma ação também para as mães, no mês das mães. Várias ações da saúde em Limoeiro do Norte. Como assim também na questão da educação também, várias ações, a Fátima Holanda à frente aí, e a gente não deu para comparecer, não tem como, né, Saíl Monteiro, não é isso? Aqui somos eu, tinha ainda o doidinho da NET, mas na questão de filmagem, hoje só está o Robert Gilson Silva, estou falando assim de reportagem, filmando. Tem o Tom Gugel, que vai na questão do áudio, não é isso, Tom Gugel? Também nos eventos. O doidinho não está com a gente, por enquanto, mas, quem sabe, a partir de segunda-feira, Deus abençoe e ele volta. É isso? Meu amigo Jussi Maia. Alô, dona Zelda do Cid Coberto, Mundinho Candu e Dinha no Corre de Areia. Alô, Consi! Seu Victor, todos na Cidade Alta. Um abraço, Junária, o Rony, minha prima. Falando agora de cultura, não é isso? Repente na feira. Projeto de Cultura de Limoeiro do Norte. Um abraço, o Fábio, o Jorge, aliás, o Jorge Pinheiro, está aí o projeto Cultura Repente na Feira, não é isso? O nosso amigo Raimundo Mesquita, apresentador do programa Violas em Desafio, juntamente com o, se eu não me engano, Raimundo Souza, se eu não me engano, o nome do outro repentista. Mas, Célio Monteiro, você pode voltar um pouquinho, pode colocar o nosso amigo Raimundo Mesquita fazendo uma canção, cantando uma canção. No tanto meu roçado, meu serviço foi pesado, pois levando ainda vejo. Minha mãe fazia queijo, tinha uma obrigação. Cortei pau, puxei capim. O sertão não sai de mim, porque nasci no sertão. Agora sim, Raimundo Mesquita. Canta, Raimundo Mesquita. Matuto do meu rachado, tirando leite de vaca. E aprendi a cortar de estaca e amassar boi no arado. Aprendi do chão molhado, trabalhar com precisão, a pegar cobra de mão e brigar com o guaxinim. O sertão não sai de mim, porque nasci no sertão. Aí, só um de cada, não é isso? Dentro do Jornal da Educadora, Raimundo Mesquita, o seu companheiro, estava lá o Alberci, Alderi, são os irmãos que são repentistas também, à frente também desse projeto Repente na Feira. E eu tirei algumas, tem algumas fotos aí, vai passando que a gente vai fazendo a narrativa, as pessoas ficam ali sentados, tem também a questão, olha a Betânia, a dama de vermelho, estava lá sentadinha, escutando os repentistas, tá aí as esposas, as mulheres, olha ali atrás na imagem, são os ambulantes, é o cafezinho, vendendo também um chaveirozinho, controles de televisão, de som, ganhando aquele dinheirinho, dia de sábado, na feira, bacana, tá aí as pessoas sentadas, prestando bem atenção, olha o povinho ali, rapaz, todo de guarda-sol, né? Não tá chovendo, guarda-sol, se protegendo. Eu tomei um chazinho ali naquela senhora que tá ali perto daquele pé de árvore. E aí a feira das bicicletas, tá aí vendendo as bicicletas, o povo vem ganhar um trocadinho todos os sábados. Aliás, todos os dias tem, mas aos sábados aumenta a demanda, vendendo bicicleta, pneus, aros. Tem mais fotos? Tem som, olha som. Som de carro, tem aí, ó, celulares, pessoas vendo aqueles celulares já usados, enfim, as pessoas nas suas atividades econômicas, caixa JBL ali, azulzinha, e aí mais, olha um resfriador aí de ambiente, não é isso? Resfriador de ambiente, chave para olha aí, garupa de bicicleta, sela de bicicleta, chave de fenda, alicate, isso aí tudo tem na feira ali em frente ao Banco do Nordeste, na calçada. Aí não é os permissionários, aí é aquela feirinha em frente ao Banco do Nordeste que acontece todos os sábados aqui na cidade de Limoeiro do Norte. Obrigado, Célio Monteiro, colocando aí as nossas captações de imagens e também de fotos da feira em Limoeiro do Norte. O Arnaldo Freitas falou muito bem aí da inauguração aí do, falando, continuando aqui em saúde, mas em Quixeré, a inauguração importantíssima, essa inauguração desse hospital municipal da cidade de Quixeré, até porque quando se fala em saúde, todo investimento às vezes não iguala das necessidades, dos pedidos, porque saúde, o gasto é muito grande, e quanto mais você coloca, mais precisa, é impressionante. Tá aí, então parabéns, Toninho do Banco, parabéns o ex-prefeito Bessa, Juliana Lucena, que estava lá, tá aí o Hospital Municipal Joaquim Manuel, e as pessoas da bandinha de música da cidade de Quixeré, as pessoas com certeza vão utilizar esse espaço físico, essa ala na questão da educação. E, claro, muitos políticos, né, autoridades do município, do Vale e do Estado estiveram comparecendo à inauguração. A secretária, a ministra, todos lá em Quixeré. Bem, faça bonito, Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte também aderiu à comemoração alusiva ao dia de combate à questão do autismo, não, você faz bonita adolescente, né? A questão da violência, a violência sexual a adolescentes, a crianças e adolescentes, não é isso? Tá aí, então, o Tabuleiro do Norte, do prefeito Hildes, também nas ruas da cidade, vizinho à igreja ali, não é? Jucimar, pertinho da praça, daquela coluna da hora, parava as pessoas, carros, motos, bicicleta, carroça, tudo, entregava o panfleto para você ficar mais atento à questão da agressão a crianças e adolescentes. Então, o Tabuleiro também aderiu a esse momento. Olha, adiantado 2 minutos, é o Lauro Machado, vereador, que impulsou no canto da Lívia Maia, Sérgio Monteiro. Ele que é do mesmo partido, PL, PL que tem ainda o Rubinho, não é isso? A Lívia Maia e o suplente que é o nosso amigo Lauro Machado. Conheço há muito tempo, desde o tempo que a gente frequentava assistir os jogos do Esporte Clube Limoeiro no Bandeirão. Então, Lauro Machado assumiu e, claro, as demandas já começaram a chegar no seu WhatsApp, no seu Instagram. E ele fala um pouquinho já dessas demandas que chegam e dos pedidos que ele já tem protocolado a questão dos secretários da gestão municipal para tentar resolver algumas situações. Vamos ouvir a narrativa dele. E vamos aqui começando. Eu queria falar que quando eu assumi o cargo, aí chove de mensagens no WhatsApp, todo mundo, os amigos, querendo contribuir, pedindo para fazer alguma coisa. E tem um monte de coisa para ser pedido. A administração, mas eu pontuei algumas coisinhas para ir começando devagar. Eles estão falando, inclusive foi um agente de saúde que me falou, pediu para não se identificar, eu entendo. Questão que até o Flávio falou há pouco tempo, questão dos entulhos em algumas ruas. E eu concordo com você, meu amigo Flávio, a respeito que às vezes a população também não faz o seu papel. A prefeitura ela passa retirando, às vezes demora porque o município é grande, tem uma demanda, mas aí o povo também não ajuda. Eu me lembro, eu não sou velho não, mas eu lembro na época da Ariva Lucena, existia uma multa, quem deixasse o entulho na rua. Tinha uma multa e era para ser pago e era pago. Lauro, por favor, se me dá uma paciência para contribuir. Não, Lauro, a gente mora na Francisco Remigio, como você sabe, o pessoal nos pede muito, a gente solicita do secretário. Mas, meu amigo, acaba de tirar, acho que o cara está olhando pela brecha da porta. É só tirar, aí vai lá entulho, pé de banana, árvore lá do quintal e enche para esses de novo. E pior, se tirar na sexta, quando a gente tira na sexta-feira mesmo, eles colocam na sexta tardinha, Pachá. Aí passa sábado, domingo, né, e segunda-feira para a gente reivindicar novamente. Quer dizer, a população também pede muito, reivindica muito, mas também, no momento de fazer a sua parte, não contribui. Então, é muito importante que se conscientize que também, viu, Lauro, coloque-se assim um dia apropriado para retirar esses entulhos, galho, um dia na semana, né? E se colocar dia antes, seja responsabilizado, sei lá, uma multa, notificação. Primeiro notifique, chame para conversar, para tentar manter a cidade limpa. Obrigado. Obrigado, Tenha. Justamente, obrigado, Tenha. E também me pediram a respeito da iluminação, que eu já vi aqui antes de ser vereador, mas eu escutava sempre o nosso amigo aqui reclamar dessa situação, era a questão da iluminação dessa sede de Limoeiro a Tabuleiro, principalmente daqui ao Corpo de Areia, e principalmente ali em frente ao Motel Milênio. Ali é muito escuro à noite. Eu digo que eu passo diariamente ali e noturnamente também, e lá é muito escuro. Se meu amigo Valdo Leões puder ver essa situação, eu agradeço. E Valdo Leões também tem me atendido a alguns pedidos. Antes eu sou vereador, mas ele sempre me atendia. Recentemente ele viu a questão da iluminação lá do loteamento Conviver. Eu agradeço ao amigo Valdo Leões, Sandra Rosa. E o pessoal também do bairro Pitombeira. Está pedindo para o Valdo poder dar uma olhadinha na questão da iluminação lá do bairro Pitombeira. E da praça, que segura alguns moradores. A praça lá só colocam areia e não conclui, e não tem prazo para conclusão. Mas vamos pedir aqui a Valdemos que dê uma olhadinha, pelo menos uma resposta à população, para ver se tem algum prazo definido. Bem, tá aí um pouquinho das palavras do Lauro Machado, não é isso? sobre a questão da sua posse como vereador no Legislativo de Limoeiro Norte. Isso é o culto, não. Aí é só o começo, aí tem mais coisa aí, o pessoal vai pedir muito mais, e esteja preparado para que possa buscar as autoridades competentes a resposta ou mesmo atendimento pedido, a questão aí da iluminação pública, do nosso amigo aí, o resto de lixo, entulho que também jogam na cidade. As pessoas, que se o carro vai passar só segunda-feira, por que botar sábado de manhã? Por que botar sábado à tarde? Domingo? Deixa para colocar na segunda-feira, não é isso? É importante também a educação de cada um de nós do município. Temos que também colaborar. Bem, quem falou também no Legislativo de Limoeiro Norte, a gente captou a sua fala, a sua narrativa, foi o vereador advogado Domingos Bezerra. Ele falou da vinda da ministra Nízia Trindade até o nosso Limoeiro, nosso vale, ao nosso estado do Ceará, e falou da questão de ampliação de atendimento do HRJV, ou seja, abreviado Hospital Regional Vale do Jaguaribe. Fala, Domingos. Da ministra aqui ao hospital, Michico, porque é uma luta. Inclusive, o colega Zé Neto trava muito essa luta. Há também requerimento meu, do nosso mandato aqui nessa casa, nesse intuito, Lauro, para que a gente possa implementar nesse hospital regional o tratamento da hemodiálise, da oncologia e o trauma. A gente, de fato, tem uma estrutura belíssima que realmente não está funcionando ainda em 100%, mas há toda a estrutura necessária, professor Hélio, para receber a hemodiálise, a oncologia e o trauma. E a presença da ministra hoje é muito importante para que possamos sensibilizar. Nós já tivemos, antes de ontem, a secretária de Saúde do Estado aqui também, Tainha. E no discurso dela, em suas palavras, ela disse que vai trabalhar arduamente para fazer esse hospital funcionar 100%, inclusive com tratamento oncológico. Eu acho que é um novo paradigma que a gente dá para a saúde de Limoeiro, se Deus quiser isso acontecendo, mas nós não podemos abrir mão de ter também o tratamento da hemodiálise. Os nossos irmãos, as nossas irmãs limoeirenses, que se deslocam daqui, ou para Russas ou para Fortaleza, para fazer a hemodiálise, é muito sofrido, Michico. Tem deles que saem de manhã e só retornam para suas casas à noite. E a gente sabe que a hemodiálise é um tratamento que desgasta realmente o paciente, ele precisa de um certo repouso. E se ele estiver na sua cidade, próximo à sua casa, fica muito mais facilitado, Michico. Então, presidente, eu gostaria inclusive de sugerir a essa casa que nós possamos fazer um requerimento e que todos os colegas vereadores possam assinar, Hélio, para que a gente entregue hoje à ministra da Saúde, viu, presidente? Eu gostaria de sugerir que a mesa diretora fizesse um requerimento para que nós pudéssemos entregar hoje à ministra da Saúde e que seja assinado por todos os vereadores e que nesse requerimento conste que seja implantado no hospital regional o tratamento de oncologia, o tratamento de hemodiálise e a questão da traumatologia. Eu acho que a gente poderia fazer um requerimento com essas três solicitações, todos os vereadores assinam e Vossa Excelência entregaria à ministra da Saúde, enfim, os vereadores que lá estiverem, para que a gente possa, de fato, não só ficar na palavra, mas também deixar documentado. Pois não, presidente. Passar aqui os trabalhos do Flávio Domingos. Muito bem, Domingos Bezerra. Com certeza, eu acredito, tem entregado, né? Segunda-feira a gente vai falar com o Pachá. Oncologia, traumatologia, dá um salto muito grande, viu? De atendimento, esses dois segmentos da saúde aqui no Hospital Regional Vale do Jaguaribe. Então, muito bem pensado, isso foi quinta-feira. Eu acredito, sim, que tenham entregado a ministra da Saúde, Anísia Trindade. Quero mandar um boa tarde para o Chico Brau, aí na Ilha de Santa Terezinha, o Cicleu deles, que coordena ali os permissionários na Praça do Banco do Nordeste, em frente a Macavi, é a feira da gente. Um abraço, Cicleudo, bom final de semana, Chico Brau, rapaz, gente boa. A gente se encontra lá no Recanto do Lazer, às vezes, bate aquele papo, toma água de coco. É bom demais, hein? Meu amigo Chico Brau, PT, vermelhão. Olha, o Elmano de Freitas, republicanos, ele, nesse vídeo que eu vou mostrar, vou colocar no ar, ele reforça, na verdade, a questão dos republicanos, a parceria com os republicanos no estado do Ceará. Os republicanos que têm à frente aí o Chiquinho Feitosa. Vamos ouvir o que o governador do estado do Ceará fala na questão do partido republicanos aderindo ao governo do estado. Vamos ouvir. Saberei ser grato a quem foi tão correto comigo como foi Chiquinho Feitosa na hora que nós precisamos. Mas eu também tenho a obrigação de sentar com os partidos, de fortalecer os partidos, de fortalecer as lideranças, e aqui eu fiz questão de vir para dizer pessoalmente, eu tenho um compromisso pessoal de poder, como agente político, fortalecer o Republicanos no estado do Ceará. Escolhe comigo, quanto comigo, Chiquinho, você sabe que tem meu amigo, você sabe que tem meu parceiro. Parabéns e uma salva de palmas ao Republicanos do Brasil do Ceará. Um grande abraço. Meu amigo, com essas palavras firmes e fortes, fibrosas, o Elmano realmente cravou aí que o Republicanos está com ele, está com o PT, com a cúpula do PT do estado do Ceará. Não é isso? Não a nível nacional. A nível nacional ainda estão independentes, mas no estado já vimos aí a adesão. Olha, claro, todas essas informações até agora, a gente só agradece àqueles que sempre confia no nosso trabalho, que sempre dá audiência, que sempre deixa você bem informado, como os nossos colaboradores. E esse daqui é o nosso atacarejo. Uma festa de economia no bolso e um carro na garagem. Vem economizar no nosso atacarejo, porque economizar é ganhar um show de prêmios. É pra você, sim. Peito de frango Lar, R$13,48. Salsicha hot dog bom todo, quilo, R$8,38. Cachaça e pioca envelhecida, 700ml, 150 anos, R$55,48. Suco de uva Aliança, 1 litro, R$10,78. Óleo de soja soia, 900ml, R$6,58. Macarrão bom sabor, 400 gramas, espaguete, R$2,48. Um sanduíche natural, mais um suco de laranja, o combo, R$7. Absorvente Always básico com 8 unidades, R$3,19. Lava-roupas limpa, 1.003 litros, R$14,38. Ofertas válidas até 24/5/2023, ou enquanto durarem os estoques. Obrigado para você que está na live. Quem está aí com a gente, a Francinete Américo. Obrigado, Francinete Américo. Olha, a Francinete me disse que foi patrulhada a estrada entre o Espinho e a Gangorra. Que bom, não é isso? Pediu aqui, se eu não me engano, está com uns 10 a 12 dias, e o Valdo Lemos, atendendo o pedido dos munícipes daquela comunidade, fez o patrulhamento aí entre Espinho e Gangorra, informação que a gente capta aqui no nosso WhatsApp, não é isso? Pela Francinete América. Alô, Dilma Medeiros, um abraço, boa tarde, 13:59, cravando 14 horas agora em Limoeiro do Norte, pelo horário de Brasília, aqui na sua rádio e TV Educadora. Olha, dando sequência, Lula no Japão. Pois é, rapaz, o Lula chegou lá, foi recebido pelos japoneses, fechar negócio. O primeiro-ministro do Japão, juntamente com sua esposa, também estavam lá. O presidente Lula também foi convidado para assistir o Mundial Feminino lá na Austrália, pelo primeiro-ministro da Austrália. Então, Lula ia abrindo as portas do Brasil para a questão internacional, não é isso? Olha, o deputado federal Requião Filho, tá isso aí, Requião Filho, ele falou da situação do Deltan Dallaiol. Ele disse: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Vamos ouvir o que o deputado federal diz da cassação do Deltan Dallaiol. Antes, aqui, bem pertinho, né? Se você voltar um pouquinho atrás, Lula estava na cadeia, colocado justamente por Deltan Dallaiol e Sérgio Moro. Vamos à narrativa do deputado federal, Requião Filho. Eu achei que vinha para uma sessão, presidente. E vim para um velório. Cheio de viúva chorando hoje. E eu acho engraçado o choro, porque quando nós falávamos que a Lava Jato atropelava o devido processo legal, diziam: nós queremos justiça. Quando falávamos que a interpretação, a lei, era extensiva e absurda, nós queremos justiça. Quando o Ministério Público Federal, em mais de uma vez, como corporação, fala que o objetivo final da lei tem que ser aplicado e a interpretação tem que ser teleológica, e nós dizíamos: isso não pode, a lei é o que está escrito, a resposta é: nós queremos justiça. Quando nós falávamos que a lei de abuso de autoridade, inclusive por parte do judiciário, deveria ser aprovada para que excessos não fossem cometidos pelos togados, gritavam: nós queremos justiça, querem calar os juízes, querem calar o Ministério Público. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O problema desse arremedo de promotor e rascunho de deputado federal, que é o Deltan Dallaiol, é achar que só a mãe dele fez filho esperto. Ele, como membro do Ministério Público, sabia que o que ele estava fazendo levaria à sua cassação. Ele sabia que estava burlando e tentando fugir pelas entrelinhas da lei, mas conhecia o entendimento da jurisprudência e sabia que seria cassado mais dia menos dia. Apostava na morosidade da justiça e apostava no corporativismo de seus colegas. O problema é que Brasília não perdoa. Se o TRE errou aqui ao permitir o seu registro, Brasília corrigiu. A morosidade da justiça não atendeu ao menino Deltan Dallaiol e a sua farra de diárias. Não atendeu ao Deltan Dallaiol e ao seu PowerPoint. Não atendeu ao Deltan Dallaiol e seu ódio político, onde tem inúmeras gravações e mensagens dele trocando com o Sérgio Moro e os seus colegas. Bem, foi curto e grosso o Requião Filho, não é isso? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, e que foi bem enfático aí, quando disse que Brasília não perdoa. Pode errar, mas a sequência vem o acerto. Acertou, errou, então tá aí. Deltan Dallaiol, eu acho muito difícil ele voltar, viu? Acho muito difícil. 7-0, meu irmão, no Tribunal Superior Eleitoral, eu acho muito difícil a volta de Deltan Dallaiol. Dallaiol, aliás. Daqui a pouquinho, Copa Alonso final, 15 de junho, Vila União, transmissão com Robert Gilson Silva, Girleu da Araújo, a página do Doidinho da Neto, Facebook, Robert Gilson Silva, e dentro da página TV Educadora, para todo Limoeiro, para todo planeta, não é isso? 15 horas, estaremos entrando ao vivo para você. Mais uma edição da Copa Alonso. Olha, você às vezes percebe se você está estressado ou está cansado. Ao fim do dia, você está cansado ou está estressado? Tem a temática, a narrativa do Cortella. Sempre eu gosto de trazer ele aqui. Ele diz: o que estressa e o que cansa. São duas coisas completamente diferentes, mas tem gente que não sabe fazer a disseminação de uma para a outra. Vamos ouvir o Cortella na tela agora. O cansaço resulta de um esforço intenso. Por exemplo, fazer uma palestra durante 1h15 cansa, mas não estressa. Jogar 1 hora de futebol, 1 hora de beach tennis, que agora está na moda, cansa, mas não estressa. Jogar truco a noite inteira não cansa e nem estressa. Mas cansa, depois de umas 6, 7 horas você começa a ficar um pouco cansado ou cansado. Dançar a noite inteira cansa, mas não estressa. Transar, se você ainda lembra, cansa, mas não estressa. O que é que te estressa? Aquilo que você está fazendo que você não vê sentido em fazer aquilo. Você não vê razão de fazer aquilo. Por exemplo, tocou o despertador, não quero levantar naquela hora, tudo bem. Descanso. Como é que você cura cansaço? Descansando. Como é que você cura estresse? Reorientando a tua rota, vendo de fato por que é que você quer fazer aquilo ou não quer fazer. É fazer a comparação. Discernimento é outra coisa, viu, Saílio Monteiro? Fazer a comparação entre cansaço e também estresse. Mas eu queria, Saílio, eu vou trazer logo, que eu queria parabenizar uma pessoa especial. Queria até que você fizesse um corte para que a gente possa trazer. Está pronta as fotos aí? Pronto, pode deixar sua mão levantada, igual aí São Benedito. Hoje é um dia especial, 20 de maio. É dia de um aniversário de um irmão meu chamado Pedro Filho. Tá aí a foto dele, as fotos que mandei para que você possa conhecer. Ele tomando a vacina, ele no Rock in Rio, ele também vai estar aí com minha mãe, tá aí Lourdinha, foto principal da nossa matéria. Exatamente, parabéns Pedro Filho, 20 de maio, você que tá em Fortaleza, bioquímico farmacêutico, Célio Monteiro. Ele que entende é quem faz a fabricação, é quem estuda a questão dos remédios. Médios, né? Isso é bioquímico farmacêutico. Pedro Filho, parabéns, onde quer que você esteja, receba luz, receba paz, receba muito carinho da sua família, de todos nós, através das redes sociais, hoje que é uma ferramenta para quem está à distância. Mas o coração, realmente estamos aqui, cada um batendo mais forte por esta data, por este dia que lhe dá mais um ano de vida. Som na caixa, meu amigo Célio Monteiro. Pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, meu amigo, irmão, camarada Pedro Auro Maia Filho. Foi? 14:08 é o horário, aqui na sua rádio e TV educadora. Olha, hoje é sábado, aí a gente tem aí, tem um intervalo, é sério? Vamos já, tem um intervalo ainda? Tem um dentro ainda? Pois, tem de 1h50? Pois antes do intervalo, vamos colocar aí essa dica de saúde, uma alimentação saudável para você captar aí e seguindo aqui a gente vai trazendo a dica de saúde, alimentação saudável, para que você possa a cada dia poder se educar um pouquinho na questão da alimentação. Não é isso, Célio Monteiro? Tá aí pronto? Se tá pronto, você pode dar o sinal, que é o sinal verde na tela, por favor. Vamos aprender um pouco sobre alimentação saudável? Para ter uma boa alimentação, devemos os alimentos variar, comer de tudo um pouco para nos alimentar. Para podermos crescer, água e leite devemos beber, são bebidas importantes que nos fazem crescer. O que é ter uma alimentação saudável? Você sabe? Ah, é aquela que atende todas as necessidades do nosso corpo, nos dando energia para realizarmos todas as atividades do nosso dia a dia. Ah, vamos observar esses exemplos de alimentos saudáveis? As verduras, os legumes, os leites, o peixe, o frango e as frutas também. O excesso de alimentos faz mal à saúde, traz doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, entre outras doenças muito graves. Proteja o seu corpo, coma alimentos saudáveis. A nossa alimentação, ela deve ser variada, colorida, equilibrada e muito saudável. Devemos evitar esses alimentos, a batata frita, a pizza, o cachorro quente, o chocolate. Eles não são bons para a nossa saúde. Vamos observar essa pirâmide alimentar? O que deve ser evitado? Os doces, as guloseimas. Moderadamente, podemos comer esses alimentos. O leite, o peixe, o frango. Prefira sempre frutas, legumes e verduras. E limite-se às massas. Cuidando da nossa alimentação, também estaremos cuidando do nosso coração. Portanto, cuide da sua saúde. Ela é a sua maior riqueza. ZYH 604-560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Uma emissora do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção Norma Aquino, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção Geral Adelmo Aquino. Vou falar de um grande homem, homem do bem e da paz. Pra defender nosso povo, já mostrou que é capaz. Homem que cumpre o que diz, quando promete ele faz. É forte desde menino, sinônimo de nordestino. Forte igual Adelmo Aquino, Ceará não nasce mais. Orgulho de Alto Santo, de Iracema também. O seu Adelmo é da paz, o seu Adelmo é do bem. Sinônimo de nordestino, que não gosta de Adelmo Aquino, não gosta mais de ninguém. Fazendeiro respeitado, brasileiro exemplar. Na política é verdadeiro, ele é muito popular. Falo de Adelmo Aquino, orgulho do Ceará. Seguindo o melhor caminho e amigo de Luizinho, forrozeiro popular. Adelmo Aquino, brasileiro nota mil. Um herói que nos pertence, sinônimo de cearense, orgulho do meu Brasil. Alô, seu Adelmo, aquele abraço do seu amigo velho, Luizinho de Nalsuba, forrozeiro e repentista. Alô, Chico Adelmo, alô, Chico Pequeno, alô, família Aquino. Vem aí a primeira etapa do circuito de vaquejada Aras Canidezinho em Calcaia. É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro. R$100 mil em prêmios e muito forró com forró real. Leva do copo de uísque, olha pra ela de... Muita saudade com lagosta bronzeada. E a pegada de Cláudio Ney e Juliana. Bora beber, bom beber. Vaquejada do Aras Canidezinho em Calcaia, sábado 20 de maio. Organização Cezinha Alves. Informações 981-81-8159. A gente se encontra por lá, minha joia. Mega Sabadão Macavi, ofertas imperdíveis para você levar tudo. Só na Macavi você compra rack super moderno a partir de 12 vezes de 25,90 sem nada de juros e com a entrada só lá para julho. E é no carnê Macavi. Macavi, a rede de lojas que mais cresce, diminuindo os preços. Olá, vizinhos. O final de semana chegou e preparamos ofertas para você aproveitar em casa com a família ou com os amigos. Confira: energético Red Bull 250ml, R$7,99. Vodka Orloff 1 litro, R$32,90. Gin Tanqueray 750ml, R$89,90. O melhor preço com o melhor atendimento você encontra aqui. É muito bom ter um bom vizinho por perto. A pressão alta é um problema de saúde muito comum na nossa população e é fator de risco para muitas doenças. Confira a sua pressão ao menos uma vez por ano. Se a sua família tem histórico de pressão alta, faça essa checagem pelo menos duas vezes por ano. E se sua pressão estiver alta, procure pelo tratamento. As unidades básicas de saúde oferecem medicamentos gratuitos para controle da pressão arterial. Prefeitura de Limoeiro do Norte e Secretaria Municipal de Saúde. Você sofre com dor aqui, dor ali? Consuma Zarpador. Zarpador auxilia no tratamento de doenças reumáticas, dor nas articulações. Se você sente dores na perna, costas, pés, ombros, pescoço e coluna, faça o tratamento natural com Zarpador. Zarpador é rico em magnésio, zinco, canela de velha e mais minerais. Além de tudo isso, Zarpador melhora o funcionamento do cérebro. Você encontra Zarpador nas melhores farmácias e drogarias. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? A Ótica Limoeiro tem a promoção de Páscoa premiada. Óculos de grau completo visão simples, com proteção luz verde ou azul, por apenas R$399 à vista. E a entrega é a mais rápida da cidade. Em 24 horas, você recebe o seu óculos. Óculos esporte de grife por R$169,99. Armações a partir de R$150. Relógio social com pulseira dourada por apenas R$260. E nas compras a partir de R$500, você ganha um lindo ovo de Páscoa. Promoção Páscoa premiada. Ótica Limoeiro, na rua Coronel Serafim Chaves, número 240. Telefone 3423-2259. WhatsApp 9790-9936. Ótica Limoeiro. Pensou em medicamento? Pensou em Farmácia São Raimundo. Medicamentos éticos, genéricos, similares, naturais e fisioterápicos, com descontos especiais. Cadeiras de roda, muletas, bengalas, andador de alumínio, colchões d'água, camas hospitalares, aparelhos para aerosol, verificação de pressão arterial, glicemia, produtos descartáveis e ortopédicos. É na Farmácia São Raimundo. Agora, nas Farmácias São Raimundo, funciona também a Farmácia Popular, com remédios gratuitos para asmáticos, hipertensos e diabéticos especiais, anticoncepcionais e muito mais. Rua Cônego Bessa, ao lado do Classic Hotel. Fone 3423-3666. Farmácia São Raimundo. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 8:15, você assiste aqui na Rádio Educadora, o programa Uma Luz em Sua Vida. Apresentação do professor Luiz Baiano, com suas orientações espirituais. Essa luz só pode ser Jesus. Vou falar de um grande homem, homem do bem e da paz, pra defender nosso povo, já mostrou que é capaz. Homem que cumpre o que diz, quando promete ele faz. É forte desde menino, sinônimo de nordestino. Forte igual Adelmo Aquino, Ceará não nasce mais. Orgulho de Alto Santo, de Iracema também. O seu Adelmo é da paz, o seu Adelmo é do bem. Sinônimo de nordestino, quem não gosta de Adelmo Aquino não gosta mais de ninguém. Fazendeiro respeitado, brasileiro exemplar. Na política é verdadeiro, ele é muito popular. Falo de Adelmo Aquino, orgulho do Ceará. Seguindo o melhor caminho e amigo de Luizinho, forrozeiro popular. Adelmo Aquino, brasileiro nota mil. Um herói que nos pertence, sinônimo de cearense, orgulho do meu Brasil. Alô, seu Adelma, aquele abraço, seu amigo velho, Luizinho Miralsuba, forrozeiro e repentista. Alô, Chica Adelma, alô, Chico Pequeno, alô, família Aquino. Vem aí a primeira etapa do circuito de vaquejada Aras Canidezinho em Calcaia. É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro. R$100 mil em prêmios e muito forró com forró real. Leva do topo de vez, olha pra ela de... Muita saudade com lagosta bronzeada. Quero entender e a pegada de Cláudio Ney e Juliana. Bora beber, vó beber. Vaquejada do Aras Canidezinho em Calcaia, sábado 20 de maio. Organização Cezinha Alves. Informações 981-81-8159. A gente se encontra por lá, minha joia. Mega Sabadão Macavi. Ofertas imperdíveis para você levar tudo. Só na Macavi você compra. Rack super moderno a partir de 12 vezes de R$25,90 sem nada de juros e com a entrada só lá para julho. E é no carnê Macavi. Macavi, a rede de lojas que mais cresce, diminuindo os preços. Olá, vizinhos! O final de semana chegou e preparamos ofertas para você aproveitar em casa com a família ou com os amigos. Confira! Energético Red Bull 250 ml, R$7,99. Vodka Orloff 1 litro, R$32,90. Gin Tanqueray 750 ml, R$89,90. O melhor preço com o melhor atendimento você encontra aqui. É muito bom ter um bom vizinho por perto. Atenção, momento de informação com Robert Gilson Silva. Isso, 14 horas e 22 minutos, dois patinhos na lagoa para você. Obrigado por estar ainda na nossa live. E você que está ouvindo em casa, no rádio, onde quer que você esteja, na região do Bichopá, na região do perímetro irrigado, aqui em cima da serra, na grande Chapada do Apodi, região da Maria Dias, Sítio Milagre, Córrego de Areia, Morros, Quixabas, enfim... Obrigado pela sintonia. Só segunda-feira, viu, Célia? Olha, hoje tem futsal. Hoje tem aqui no ginásio coberto, Dr. José Nilson Osterno, campeonato cearense. Vamos lá, a partir das 16h vamos ter Limoeiro Luiz Alves Sub-15 contra o projeto Futsal Sesc. Também teremos no adulto Limoeiro Futsal Feminino, 17h05 contra Lagoinha Quixeré. Temos também no Sub-20, às 19h, ou seja, 19h, Limoeiro Futsal e CT SGA Quixeré. É o dia, o sábado de futsal no ginásio coberto, a entrada é apenas R$5 para você ajudar aí a questão das despesas. É isso, a arbitragem, as pessoas que vão trabalhar ali, que vão, estão escaladas para esse jogo, esses jogos, aliás, Sub-15... adulto feminino e também sub-20 futsal limoeirense em toda ação. A Secretaria de Esporte e Juventude aí do secretário Davi Alves manda um abraço a todos que fazem. Alô, Vezinho, Denilson, Amundinha, aqueles que estão imbuídos para que o nosso futsal possa cada vez mais crescer na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado. Alô, Luizão, mais tarde eu estarei por aí. Vamos lotar o ginásio, hein, gente? Isso mesmo. Célio Monteiro, é o seguinte, olha, são 14h22, vai ter um evento da associação lá do Canto Grande, Célio Monteiro, e a gente recebe aqui das pessoas que fazem parte dessa associação um evento beneficente, um evento para ajudar na questão da associação, melhorar o seu espaço físico. Então, Sérgio Monteiro, tem um arte aí, não tem, da associação aí, do primeiro Viva Bem, que eu mandei para você, da associação lá do Canto Grande, isso mesmo, Tá aí, é essa mesmo aí. Então vamos lá, Célio Monteiro. Vem aí, dia 1º de julho, Vida Saudável Viva, é isso aí, o primeiro Viva Dança e Música, lá na quadra do Canto Grande, dia 1º de julho, lembrando que você vai dançar com a dançarina Carla, ainda tem música ao vivo com a Josiane, o Chico Pequeno, o Victor. Isso aí é dia 1º de julho, lá na quadra do Canto Grande, a partir de 7 horas da noite. E além do mais, durante o dia, a partir das 8 horas, tem médico clínico geral para atender você. Vai ser bacana demais. Isso, médico clínico geral pela manhã, a partir de 8 da manhã e, claro, à noite, esse evento. Primeiro, Viva Bem, dia 1º de julho, lá na quadra do Canto Grande. Início às 19 horas. Contamos com sua presença. Morreu Maria Preá, como diz o outro. Um abraço pro pessoal do Recanto Lazer. Alô, Aninha, tudo bem, seu Heron? Meu amigo Leudim, Paulinho, pessoal, hoje é sábado, já tá lá, todo mundo animado. Chico Brau já tá lá, Dedezinho tá lá, Nonato, já tô aqui recebendo o zap. Povo bom, bacana aí do Recanto do Lazer, o lugar certo para você. Olha, hoje também, né, hoje chegou, ontem foi sexta, chegou uma bebida bacana aí no Braga Frios e Bebida. O pessoal já foram comprar lá, o Rogério já comprou lá a sua caixa de Banduais. É, rapaz, levou Banduais, tá bem. Essa semana ele trabalhou a semana todinha, aí vai beber uma cerveja bacana. Mas tem vários tipos de cervejas, bebida quente, além do refrigerante, energético, isso mesmo, as vodkas, o uísque. Tudo tem lá no Braga Frios e Bebida. É só você ir lá até às 18h30 da noite. Tá lá o Bruno, o Braguinha, o pessoal. A partir de 16h o Braga fecha seu mercantil. Vai lá pro filho, que é o depósito. Fica batendo aquele papo, tomando aquela cerveja. E, claro, esperando a hora dos jogos acontecer neste sábado e também no domingo. Braga Frios e Bebidas. Mandar um abraço pro pessoal do Atacadão das Águas e Gás. Obrigado pela parceria. São vários tipos de água lá no Atacadão das Águas e Gás, aqui no final da Francisco Remis, depois do semáforo com a Doutor Gaspar. Além do botijão de gás, você encontra o saco de gelo, saco de carvão, tudo lá no Atacadão das Águas e Gás, aqui em Limoeiro do Norte. Ainda tem um preço especial para você revender. Eita, Célio Monteiro, hoje... Pai Célio já mandou, um ligeiro, viu? Olha, tem um licenciamento de uma moto aqui que foi perdida em nome de Wellington Justino de Souza. Se você conhece o Wellington Justino de Souza, o licenciamento da sua moto está aqui. É exercício 2000, modelo 2021, ou seja, fabricado em 2000, mas o modelo é 2021. Pode vir pegar aqui na RAI, traga um documento, claro, para que você possa resgatar esse documento, mais um documento com o seu nome, tá certo? Tem o seu CPF aqui, não vou falar, mas está aqui na Rádio e TV Educadora. Viu, Wellington? Pode vir pegar, meu querido. Eu mandei para a série, foi porque hoje se comemora dia 20 também, além do aniversário do meu irmão Pedro Filho, é a vez da comemoração dos auxiliares e técnicos de enfermagem. No Brasil, essa data homenageia Ana Nery, pioneira da enfermagem no país. Ela foi a primeira enfermeira brasileira que se alistou voluntariamente em combates militares. Então, o grupo de técnicos e também de auxiliares de enfermagens no Brasil, eu mando aqui um grande abraço a essa classe que está aí lutando pelo seu piso salarial, o Mauro Benevides Filho à frente, os deputados que já foi aprovado, né? Está só tramitando para depois o governo Lula assinar aí e ter o piso salarial dessa classe importantíssima, principalmente que foi na pandemia. Guerreiras e guerreiros que deram a vida, morreram alguns no Brasil, técnicos e auxiliares de enfermagem, lutando para salvar vidas e acabaram contraindo a Covid, acabaram também falecendo alguns profissionais dessa área. Que Deus possa abençoar, vamos dizer assim, colocar a mão sobre essas pessoas que lutaram por vidas e acabaram perdendo a sua. Célio Monteiro, rapaz, hoje um sábado, dia 20 de... 20 de maio, a gente passou a semana aqui levando informações, trazendo, delivando. E outra coisa, tivemos aí a saída do Richard para questão da vinda da ministra, ficamos aqui no estúdio. Enfim, é uma equipe que está bem arredondada, essa equipe da Rádio TV Educadora, que tem a orientação do querido presidente Adelmo Queiroz de Aquino. Campeonato Cearense, tá certo. É o Campeonato Cearense, justamente, que eu falei aí, o Limoeiro, que joga às quatro da tarde, tem um sub-15, às quatro da tarde. Vou tirar aqui o microfone. Às quatro da tarde, sub-15, Limoeiro Luiz Alves, projeto Futsal Sesc. Depois, às 17 horas, Limoeiro Feminino Futsal, lá contra Lagoinha Quixeré. E Limoeiro Futsal, às 19 horas, sub-20, contra também Quixeré. Então, vai ser no ginásio coberto, doutor José Nilson Osterne. Vamos lotar o ginásio e empurrar o Limoeiro Futsal a mais uma vitória nesse certame, não é isso? Quem está nos ouvindo também é o Petita, a Maura, a Marluce e o Marcos aí na ilha. Alô, Pitu, Dedé do Saai, povo bom, meu amigo Estácio Policial, a sua esposa, a toda a família, um ótimo final de semana. A Nayara, né, lá do Saai, seu esposo, a toda a família, bom final de semana. A gente volta segunda-feira trazendo mais informações, porque aqui é assim, meu amigo, é o maior jornalismo do Vale do Interior do Estado do Ceará. Fique com Deus. Segunda-feira estaremos de volta. Daqui a pouquinho estou ao vivo diretamente da comunidade de São Raimundo para a transmissão da final da Copa Alonso através da página Doidinho da NET. Roberto Gil Silva no Face e TV Educadora também. Nós vamos compartilhar para que você possa assistir essa grande final. Fique com Deus. Pela intercessão da Imaculada Conceição, nossa padroeira, abençoe todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu Brasil varanil! ZYH 604-560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Rádio. Uma emissora do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção Norma Aquino, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção Geral Adelmo Aquino. Já pensou em fazer parte de uma educação de excelência que prepara você para o futuro? Então o seu lugar é no vestibular UNP Limoeiro do Norte. Aqui você entra com bolsa de até 70% e aprende na primeira universidade privada a ofertar engenharia civil no Vale do Jaguaribe. A inscrição é gratuita. Faça sua prova online dia 3 de junho, das 9 às 18 horas. Inscreva-se em unp.br. Vem aí a primeira etapa do circuito de vaquejada Aras Canidezinho em Calcaia. É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro. R$100 mil em prêmios e muito forró com forró real. Muita saudade com lagosta bronzeada. E a pegada de Cláudio Ney e Juliana. Bora beber, pô. Vaquejada do Aras Canidezinho em Calcaia, sábado 20 de maio. Organização Cezinha Alves. Informações 981-81-8159. A gente se encontra por lá, minha joia. Mega Sabadão Macavi, ofertas imperdíveis para você levar tudo. Só na Macavi você compra liquidificador a partir de R$89,90 à vista. Isso mesmo, liquidificador a partir de R$89,90 à vista. É só na Macavi. Só na Macavi você compra ar-condicionado Electrolux 9000 BTUs a partir de R$1.699 à vista ou R$169,90 mensais. E com a entrada só lá para julho. E é no Carnê Macavi. Macavi, a rede de lojas que mais cresce, diminuindo os preços. Olá, vizinhos. O final de semana chegou e preparamos ofertas para você aproveitar em casa com a família ou com os amigos. Confira: cerveja Petra Puro Malte, lata 269 ml, 2,29. Cerveja Tijuca Puro Malte, lata 350 ml, 3,39. Cerveja Corona Extra Long Neck 300 ml, 5,49. O melhor preço com o melhor atendimento você encontra aqui. É muito bom ter um bom vizinho por perto. A infância é uma fase da vida de inocência. Infelizmente, para muitas crianças, esse momento é interrompido. A cada hora, 3 crianças são abusadas sexualmente no nosso país. Cerca de metade delas tem entre 1 e 5 anos de idade. Para que a história dessas crianças e de muitas outras seja melhor, ajude a combater esse crime. Fingir que não sabe não resolve o problema. É preciso falar, é preciso denunciar. Disque 100. Maio Laranja, mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Prefeitura de Limoeiro do Norte e Secretaria Municipal de Assistência Social. Você sofre com dor aqui, dor ali? Consuma Zarpador. Zarpador auxilia no tratamento de doenças reumáticas, dor nas articulações. Se você sente dores na perna, costas, pés, ombros, pescoço e coluna, faça o tratamento natural com Zarpador. Zarpador é rico em magnésio, zinco, canela de velha e mais minerais. Além de tudo isso, Zarpador melhora o funcionamento do cérebro. Você encontra Zarpador nas melhores farmácias e drogarias. A BrisaNet é o provedor com maior cota de mercado na somatória dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São mais de 70 cidades nordestinas em que a BrisaNet lidera com vantagem. Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado em mais de 90% das cidades onde atuamos. Essa é uma conquista nossa e de todos vocês, clientes, que confiam em nosso trabalho. Venha para a empresa de internet que mais cresce no Nordeste. Assine pelo 0800-281-3017. Ou em brisanet.com.br. Brisanet, levando o mundo até você. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 8h15, você assiste aqui na Rádio Educadora, o programa Uma Luz em Sua Vida. Apresentação do professor Luiz Baiano, com suas orientações espirituais. Essa luz só pode ser Jesus. Educadora, detonando as melhores. Todos os astros se curvam no céu pra te olhar. verdade.